Mais um Sense Wave começando aqui na Sense, tudo bem? Sense Wave Podcast, pra você viajar. Edição número 4 da primeira temporada. Estamos ao vivo, vai participando www.sensecast.org/chat/contato. E se você depois estiver ouvindo em formato podcast pelo On Demand, manda sua mensagem lá no contato. Estica as pernas, dá uma espreguiçada, dá uma relaxada, fecha os olhos e vamos começar a viajar. A primeira música que a gente vai tocar no Sense Wave é Leonard Cohen com Nevermind. E além das músicas, claro, a gente tem algumas novidades no Sense Wave. Vai ter Wave clássico e Wave psicodélico. Dois novos quadros, fora o Wave Cards, do Ricardo Marques, que ajuda a gente aqui no Sense Wave. Então, hoje tá cheio de novidades. E eu ficaria por aí e ouviria e participaria. Bom, pra começar, a indicação da Pri, da Priscila Armani, do podcast O Que Assistir, do companheiro dela, do Salomão Terra, Leonard Cohen com Nevermind. The war was lost, the treaty signed, I was not cut across the line, I was not cut. Though many tried, I live among you, well disguised. I had to leave my life behind. I dug some graves you'll never find. The stories told with facts and lies. I had a name, but never mind. Never mind. Never mind. The war was lost, the treaty signed. There's truth that lives and truth that dies. I don't know which, so never mind. Assalamu alaikum. This was your heart, this swarm of flies. This was once your mouth, this bowl of lies. You serve them well, I'm not surprised. You're of their kin, you're of their kind. Never mind. Mas como essa música é linda, né? Linda e meio assustadora, já que fala sobre a questão ambiental, né? Som do Marvin Gaye, Mercy, Mercy Me, The Ecology. Justamente, The Ecology é o nome entre parênteses para essa música. Ela é de 1971, mas continua atual, né? Demais! Antes, indicação da Priscila Armani, abraço pra ela e do Salomão Terra, Então é uma banda muito legal, acho que vocês podem até pesquisar lá no Facebook. Eles que são músicos e podcasters, né? E pesquisa lá, Salomão Terra, e também vai lá no www.oqueassistir.com.br. E no site da Sense você também tem mais informações a respeito do podcast Que Assistir, que vem logo em seguida do Sense Wave, e também sobre a Priscilla Armani. E a primeira que, como eu estava falando, que foi a indicação deles, foi o Leonard Cohen com Nevermind, que é da trilha sonora da série True Detective. Acho que já deu para você relaxar, sentir a vibe deste número 4 da primeira temporada, né? Essa vibe dessa música um pouco swingada, mas para relaxar também. Aí agora a novidade, a primeira novidade é quando tiver clássico, a gente vai dar uma destacada soltando essa vinheta aqui, ó. Wave Classic. Ela não quis colaborar, mas é Wave Clássico. E é justamente o que a gente vai tocar agora. Wave Clássico é a novidade. E o Wave Psicodélico também é outra novidade que a gente vai programar aqui pros próximos, a partir dessa edição número 4, para os próximos Sense Wave. A gente tem um estudo para fazer o Sense Wave de mais de 10 anos de pesquisa de sons e dos contextos nos quais os sons foram se sendo construídos e sendo divulgados, né? E muitas vezes a gente até faz a transição entre músicas mais clássicas e músicas mais modernas de uma maneira suave. Tenta, né? Mas tem alguns clássicos que são muito clássicos, e tem algumas músicas psicodélicas que são muito psicodélicas, ou as duas coisas juntas. E entre essas, uma delas é a próxima que a gente vai tocar, que é o som do Barry White, Your Sweetness Is My Weakness. Nossa, hein? Sua doçura é a minha fraqueza. Então a gente vai soltar a vinheta e logo depois tem o Barry White. Tá ok? Continue no Sense Wave. Wave Clássico. Chicago, where can I go? Chicago, where can I go? Chicago, where can I go? Chicago, where can I go? What you gonna do in Chicago? What you gonna do in Chicago? What you gonna do in Chicago? What you gonna do in Chicago? What you gonna do in Chicago? What you gonna do in Chicago? Where you gonna go? What you gonna do in Chicago? É o som do Roy Ayers com Chicago. Essa música é muito bacana, né? E antes teve o Barry White com Your Sweetness It's My Weakness, um dos grandes clássicos da música e um dos grandes clássicos do Barry White. Barry White com Your Sweetness Is My Weakness é de 1978 e o Roy Ayers com Chicago 5 anos depois de 1983. É, Synthwave nessa pegada mais swingada. E pra continuar nessa vibe de Chicago, a gente vai com o Chicago. É legal. A música chama Chicago e a próxima é a banda que chama Chicago, com Street Player, uma música que fez muito sucesso depois, sampleada e transformada numa versão dance com o Bucketheads. Mas a gente vai ouvir a versão original. A quem é mais chegada nessa música é Bucketheads com These Sounds Falling to My Mind. Você vai reconhecer logo de cara essa aqui. Chicago's gonna be alright. Slow it down, stick around. Chicago's gonna be alright. Slow it down, stick around. Chicago's gonna be alright. Slow it down. We'll be right back. clássico. O som do Van McCoy, do The Hustle. É, um pouquinho de Disney aqui pra nós. Teve antes o Chicago, a banda, com Street Player de 1979. É muito legal, né? Essa música fez muito sucesso na década de 80. É, ela é de 1975, na realidade, só que ela sempre fez parte de trilhas sonoras de programas de televisão, de comerciais. E muita gente conhece ela por causa disso, né? Na década de 80, ao longo da década de 80, tinha vários programas de TV, incluindo programas conhecidos, que não compunham as trilhas, né? Eles simplesmente pegavam músicas, geralmente instrumentais, geralmente easy listening ou trilhas sonoras, e colocavam como trilha desses programas. Exemplo clássico é o do... A gente precisa ver se a gente faz algum programa temático aqui na SEM sobre isso. Mas um exemplo clássico é a própria Rede Globo de televisão e o SBT. É, exemplos clássicos, né? A Rede Globo de televisão até hoje usa aquele programa chato pra dedéu, aquele esporte espetacular. Ela usa uma música. Aquilo é Easy Listening. É uma música conhecida, né? É, eu não vou lembrar agora. Se alguém lembrar, por favor, www.sensecast.org/contato. Outro exemplo clássico, JB Pickers, que a própria Globo usou e ainda usa. Naquele programa Globo Repórter, se eu não me engano. Aquele que é de uma trilha sonora, JB Pickers, Jimmy Bowen. É, e essa música mesmo, do The Hustle, se eu não me engano, ela encerrava as transmissões dominicais do SBT, daquele programa Silvio Santos. É, eu acho que é isso, sim. E assim a gente fazia, eles faziam, não compunham as trilhas, né? Eles compravam isso de artistas conhecidos e que sabiam muito bem o que estavam fazendo. Muitas vezes não tinha nada a ver com o programa. Em suma, agora, no Sense Wave, você vai ficar com Wave Cards, o Ricardo Marques e o Wave Cards. E depois a gente volta com muita música boa. Olha, próximo bloco depois do Ricardo Marques, que tá muito legal, é a Imperatriz, o episódio de hoje, número 4. Olha, tá demais. A gente vai entrar direto com música pra vocês. Então, Ricardo Marques e Wave Cards. E depois, mais músicas aqui no Sense Wave. Até já. Ricardo Marques, e esse é mais um Wave Cards. Hoje eu trago pra gente a carta da Imperatriz. A Imperatriz é uma carta bem conhecida, vamos dizer assim, por muita gente, se não todo mundo. A Imperatriz, ela traz o arquétipo da mulher, da mãe, da energia feminina, nascimento, uma rainha. Quando você vê a Imperatriz, quando você sente a presença desse arquétipo, é sempre aquela energia que vem da terra, que nutre, dadivosa, com muitas bênçãos, criativa, artística. A energia da Imperatriz é uma energia que irrompe. Ela é a nossa primeira grande explosão de energia do tarô. É todo um potencial que foi preparado e que foi mantido em acumulação e que agora irrompe da terra e está pronto para ir para o mundo, cheio de desejo. É um momento de felicidade. Se tem alguém esperando respostas sobre filhos ou sobre, vamos dizer, felicidade em casamentos, a Imperatriz é um bom prognóstico para tudo isso. Então, toda essa energia que ela traz, ela reflete na nossa vida num aspecto bem, bem, bem forte. E esse aspecto é o aspecto da Terra, da energia que vem da Terra. Uma explosão vinda da Terra a gente sempre enxerga como, por exemplo, um vulcão. Mas, assim como a erupção de um vulcão, a direção da lava, ela é meio desgovernada. Então, uma boa reflexão para a gente fazer com a vinda da carta da Imperatriz é qual é o direcionamento que nós estamos dando para todo esse potencial que nós temos para entregar para o mundo. Qual é o uso que nós estamos fazendo da arte que nós temos dentro de nós, dos dons, das dádivas? Porque a Imperatriz também trata de tudo isso. Todas as suas potencialidades aí dentro. No que você é bom? Quais são as coisas que fazem você se destacar? Seus charmes, suas características marcantes, seus dotes artísticos. A Imperatriz, ela pega tudo isso e joga num caldeirão de magia e de potencialização. E fala que agora é a hora de você explorar tudo isso, de você conquistar o seu desejo e sentir ele, sentir prazer. Qual é o aspecto de todo esse prazer que a Imperatriz traz? Qual é esse aspecto na sua vida nesse momento? Como você está explorando os seus prazeres? Quais são os seus prazeres? A Imperatriz, ela convida a sentir tudo isso. Uma reflexão mais atenta e mais pormenorizada desses prazeres, caso eles resvalem em desejos ocultos, a gente vai ver um pouquinho mais pra frente na Carta do Diabo. Agora, a Imperatriz é dadivosa. A Imperatriz é entregue. Ela quer te chamar para esse momento de prazer, para esse momento artístico, de nascimento, de colheita, de abundância. É mais ou menos, para quem já passou por essa idade, aquela explosão de energia da adolescência, de um jovem adulto, por exemplo. O que fazer com todo esse drive, o que fazer com toda essa energia, o que fazer com toda essa bênção, essa capacidade? Para onde você está direcionando tudo isso na sua vida? E mais importante de tudo, você está aproveitando? Você está curtindo? Você está recebendo e aceitando o prazer na sua vida? Como você se dá prazer? E como você recebe o prazer na sua vida? Esse é outro questionamento importante da Imperatriz. Talvez, se nós pensarmos a Imperatriz como a grande rainha das rainhas dos naipes menores, a gente pode ver essa energia como alguém completamente identificado com os quatro naipes, com os quatro elementos. Então, é uma posição de segurança também. Se existe alguma pendência, alguma questão de relacionamento, a Imperatriz, ela vem para dar bênçãos e bonificar todo esse encontro. É um momento de encontros amorosos. Então, será que tem alguém vindo aí para você? Um novo par despontando? Mesmo que não seja tão duradouro, mas a explosão de energia vai ser sentida. Esse convite da Imperatriz não deve ser levado de uma maneira leviana, como algo de um hedonismo. Porque ela nos mostra, ela nos ensina que sem essa explosão energética muito característica do número 3, que é a carta da Imperatriz, nada pode começar a ter rumo para uma estrutura, que é o que vem depois no 4, a carta do Imperador. Então a Imperatriz, ela mostra que de nada adianta você conhecer seus potenciais, acumular energia, acumular conhecimento, se você não coloca isso em prática. A Imperatriz chama para sentir prazer, para utilizar seus dotes, para se jogar na vida. Esse é o convite da Imperatriz para hoje. Muito obrigado, pessoal. Boa noite e até semana que vem. Wave psicodélico. I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions have an echo in so much space. Out there without care, yeah, I was out of touch. But it wasn't because I didn't know enough. I just knew too much. Let's get it. Esse é o No Worries. É o No Worries de 2016, Livin'. É demais esse som, né? Antes teve o Norris Barkley com Crazy de 2006. Demais, eu adoro Norris Barkley, eu adoro essa música. E eu adoro o BG que a gente vai soltar agora. É www.sensecast.org/contato ou chat/chat para você participar. A gente tocou antes ainda, teve a participação do Ricardo Marques, é, colaborador aqui do Sense Wave da Sense com Wave Cards. E a gente falando um pouquinho ainda mais dessas músicas que a gente tocou nesse último bloco, vocalista do Norris Barkley, se eu não me engano, era o CeeLo Green. Que voz, hein? E o No Worries com Livin' é uma parceria com Knowledge e com Anderson Paak. A gente segue com músicas. Ainda vai ter muita coisa boa. Ainda vai ter mais Sense Wave aqui pra vocês. A próxima é uma música lindíssima. Som do Massive Attack com os vocais de Terry Callier. Live with me. Sense Wave. By the light of dawn. either way. Win or lose, when you're born into trouble, you live the blues. I've been thinking about you, baby. See, it almost makes me crazy. mas essa música é demais. De 2004, Filing Quay, com os vocais da Beth Orton, Dice. Remix de William Orbit. É, e inclusive a Beth Orton, que é a vocalista... Beth Orton, que é a vocalista do Portishead, que a gente vai já tá programado para tocar Portishead ao longo desta primeira temporada ainda do Sainswave. Algumas coisas a gente faz ao vivo, né? Mas tem coisas que a gente já tem que programar porque são essenciais no estilo de música que a gente toca aqui no Sainswave, que vai do Vaporwave até o Soft Rock. E, bom, estamos chegando ao fim de mais um Sainswave, o episódio 4 desta primeira temporada, todas as segundas-feiras, às 23 horas, ao vivo aqui na Sains. É, tá apertado, mas acho que dá pra gente tocar uma saideira. E eu só volto pra falar tchau, porque tá bem apertado ao mesmo tempo. A gente vai tocar pra saideira... Faveless, Insomnia. Seis, wait. Assim, foi mais um Sainswave aqui na Sains. Demais, Faveless com Insomnia. É demais esse som. E essa versão também, ela, a gente acha que ela combina um pouco mais com Senseiwave, porque ela tem mais partes tocadas, mas a gente também, nas próximas edições, a gente pretende tocar a versão original com os vocais fantásticos que ela tem. Essa música é de 1995. Senseiwave fica por aqui, daqui a pouquinho esse bloco tá lá no On Demand pra você baixar e ouvir a hora que quiser, e também daqui a pouco vai estar o playlist desse programa, tá bom? Episódio 4 da primeira temporada fica por aqui, até já!